esse trio maravilhoso. Você pode dar a mão para essa fonte de Deus aí do teu lado? Porque neste ajuntamento solene, nós queremos declarar a promessa de 2 Crônicas 7,14. Levante a mão do teu irmão bem alto e vamos declarar essa promessa de cura. Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei